pra carro, céu pra avião e pro morro descaso. Cientista social, casas, Bahia e tragédia. Gostar de favelado mais que Nutella. Quanto mais óbvio você vai querer, uns preferem morrer ao ver um preto vencer. É papel alumínio, todo amassado. Esquenta não mais sua cabeça de árvore. Cartola, virá que eu vi. Tão lindo e forte e belo como Muhammad Ali. E cantar rap nunca foi pra homem fraco. Saber a hora de parar é pra homem sábio. Rico quer levar uma com nós, cê que sabe. Eu quero ver pagar de louco lá em Abu Dhabi. Eu sou nota 5 e 6, provoca lag. Nota 10 é de Nadir, DJ Prime Sabotagem. Pode colar, mas se arrasta. Vai! Se arrasta, do satanás, usar em botes e não morrer, ficar pra trás. Querer tapar o sol com a peneira é feio demais. Cocaína, desgraça, a vida de um bom rapaz. É trilha sonora do gueto, rap de facção. Fazem o povo cantar com emoção. É zona sul, fi, haja coração. 10 mil pessoas numa favela, na quermesse, no campão. É Vida Valcante, 85 e Frida Kahlo. Tem o mesmo valor que a bezedeira do bairro. Disse que não ali o recém-formado. Entende? Vou esperar você ficar doente. Cantar rap nunca foi pra homem fraco. Saber a hora de parar é pra homem sábio. Vacilou no jam, viu Elon. Criando doido não é garapa, a ideia é rápida, yeah. Mas some. Pode colar, vai sem arrastar. Yeah.